pronto pra guerra, irmão, desde menor. De todos os males, é um menos pior. Deixa o sol me guiar. Saudade é maior, mas que se foda eu vim pra ganhar. E se não for, não vai dar pra voltar. Não vai dar pra voltar. Não, então, foco no jogo, primo. Aqui de cima ainda vejo muito mais fé no meu rumo, mesmo com o céu caindo. O mundo não faz mais por mim, mas eu sou nascido pra batalha e não tem tempo ruim, não. Eu fui criado pelo som, visões padronizadas não cabem no meu padrão. Cobra criada, eu vou atrás da minha missão. Eu tô com tempo pra tudo, hoje eu sou meu próprio patrão. Esses cana não me assustem, vivem ao meu lado. Te vivi o crime, mas hoje ele que oprime. Já que tá tudo errado, eu preferi o crime igual todo mundo aqui. Então isso não define mais, enfim. O sobre segue atrás da grana, o jogo atrás de objetivo maior. E hoje eu não tô tão só, sobre assim. Uma benção, e hoje eu aprendi. Não importa o quanto rezam, defende amor, mas se interessa em quantos bolsos pesam. Não, em cada corre respiração. E todo dia eu tento trazer esse poder pra minha mão. Eu penso até em voltar pra casa, até em seguir outra trilha. Mas pra mim o rap é sangue, eu vou tentar curar as feridas. O sol me guia até o último dia, e quando eu morrer, toca essa aqui na minha despedida em homenagem à vida. Eu não tô só como eu achava, e se eu tivesse pela grana era no banco a mão armada. Hoje sei qual é meu trunfo, pra mim guerra não é arte, nem sucesso e nem triunfo. Só vim fazer minha parte e depois eu volto. Depois eu volto, depois eu volto. Depois eu volto, depois eu volto. Me deixa aqui. Deixa que eu vou voltar, deixa que eu vou voltar, voltar. Eu tô pronto pra voltar, eu tô pronto pra voltar.